fui matando os meus heróis. Aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender. Foge da minha mão, fazer com que tudo que eu digo faça.